Eu não podia crer naquilo que meus olhos viram aqui naquela noite. O mar da névoa surpreendeu a todos nós. A névoa cobriu os mares do oeste, de uma ponta do mundo à outra. Se dissipou na parte norte e revelou um caminho através do mar. Após incontáveis anos, descobrimos que ela não delimitava o fim do mundo. Existia mais a ser explorado. E nós, Jekari, deveríamos desbravar essas novas águas, buscando tesouros e terras, em nome do nosso adorado Johan. Nos preparamos durante meses, construindo mais navios do que jamais poderíamos ter imaginado. Grandes navios de guerra, com capacidade para mais de 50 homens, foram construídos às pressas. Tal era a exaltação do nosso povo. Nós, os Jekari, somos povos conquistadores por essência e por cultura, mas principalmente por religião. Devemos conquistar tudo aquilo que existe no mundo conhecido, pois somos ferramentas de nosso Deus. E por isso, tudo pertence a Ele, nosso amável Johan. Nosso rei, Dorian Judar, estava empolgadíssimo e decidiu que levaria consigo toda a frota Jekari. Ah, sim! Devemos levar 100 mil homens nessa expedição. Meu rei, perdoe-me o questionamento, mas não devemos enviar batedores antes de partirmos com tantos homens. Tenho excelentes capitães entre meus homens, os mais rápidos entre os Jakar. Ha! Não seja à toa, Jandar, meu bravo general. Ah! Iremos conquistar esses mares. Johan está conosco, em nossos ombros e nossas lanças. Além disso, caso demos com terras, massacraremos qualquer povo que viva ali. Venho tendo sonhos, Jandar. Sonhos reveladores sobre conquistas, vitórias. Ah, se tudo fosse tão simples como Dorian imaginava ou sonhava, não teríamos perdido tantos homens. Mas existem coisas a serem contadas antes. Zarpamos pela manhã, velejando e remando em direção à passagem em meio à névoa. Os homens estavam apreensivos, inclusive eu. Desde criança ouvimos dos mais velhos que ali terminava o mundo conhecido, e que depois daquelas névoas constantes havia apenas demônios e a morte. Todos aqueles que partiram para a névoa jamais voltaram. Dorian levava consigo seus 100 mil homens. Muitos capitães e generais lidavam com suas muitas embarcações. Eu e meu Jakar, guerreiros diferenciados, abençoados com vida longa e altura privilegiada, partimos em seguida, mas logo deixamos todos eles para trás. As embarcações de Dorian eram muito grandes. Nossos barcos de investida eram esguios e leves, além de estarmos em menor número. Eu, Capitão Jaondar, comandava apenas 10 embarcações, cada uma com no máximo 8 homens. Adentramos a passagem. Estávamos cercados por névoa à nossa direita e à nossa esquerda. Os homens tocavam os punhos das espadas e apertavam os cabos das lanças. Alguns disseram ver vultos em meio à névoa, demônios e criaturas malignas. Mas eu não ousava voltar, não com Dorian atrás de mim. O rei estava tão inebriado pela campanha que poderia matar qualquer um que desejasse retornar. Por fim, emergimos do outro lado do mar da névoa. E a visão que tivemos foi inesperada. Milhares de quilômetros de mar se estendiam à nossa frente, algo que jamais poderíamos ter imaginado. Seguimos viagem pelo mar durante muitos dias. Deixamos o resto do exército para trás e seguimos sozinhos. Minhas embarcações e meus homens. Enfrentamos tempestades monstruosas e não lembrávamos mais o cheiro da terra ou a estabilidade do solo. Não demorou muito para a loucura do mar começar a atingir os homens. Eu mesmo fui vítima dela. Pelo menos gosto de pensar que sim. Pois em uma noite tive um sonho que não condizia com os ensinamentos de Johan. Em pouco tempo, você chegará à terra. Não tenha medo. Seus homens estão doentes, mas não se preocupe, pois vocês chegam à minha terra e aqui não há doenças. Quem é você? Sou o que sou, como Johan. Seu povo chegará às minhas terras e causará um mal muito grande, mas haverá um bem maior por trás desse mal, e você encontrará algo além de inimigos, algo belo como a lua. Acordei na manhã seguinte e subi para o convés. Meus olhos brilharam quando vi a grande costa à nossa frente. Uma terra nos esperava, tão bela quanto selvagem. Mesmo ainda muito distantes, podíamos ver os pássaros voando pelos céus e pelas copas das árvores. As plantas e as árvores eram enormes. A natureza era munida de tantas cores que não se podia desviar o olhar. Era uma terra bela e inexplorada. Ali deveriam viver apenas os animais, pois a natureza era intocada. Pelo menos assim nós pensávamos. Chegamos à costa e desembarcamos. Os homens estavam muito doentes, quase envenenados. Alguns, inclusive, estavam à beira da morte. Mas quando pisamos naquela nova terra, algo nos arrebatou, como se um sopro de vida nos enchesse de saúde. E os homens voltaram ao seu estado normal. Os homens retiravam as embarcações da água, e eu resolvi andar um pouco naquele novo lugar. Vi grandes felinos caçando coelhos. Pássaros voavam a todo momento, cantando e brincando em pleno ar. Vi águias voando tão alto quanto as nuvens. Pequenos esquilos se amontoavam sobre a grama verde. E o sol parecia brilhar com uma força muito maior do que na velha Jekgar. Então eu a vi. Era bela como a lua e cantava com uma voz adorável. Ela se virou, mas eu consegui me esconder. Tempos depois, descobri duas coisas que mudariam o rumo daquela campanha. A primeira foi: eu estava apaixonado por ela. Atravessei os mares e a névoa. Naveguei até o outro lado do mundo pensando em encontrar inimigos, mas encontrei o amor. A segunda foi: esse seria um amor impossível, pois ela era Melis, rainha dos Banedum, o povo que habitava aquelas terras. E quando Dorian chegasse, com o resto do exército, ela seria morta por nós, como todos ali.